vida mais feliz. Ficar contigo é tudo que eu sempre quis. Com você eu vivo bem. Sem você não sou ninguém. Não consigo mais viver nessa solidão. Por favor, não machuque o meu coração. Completa os meus sentimentos. Vou lhe propor.